Chame torre 1 na noite, decimal 95 no pouso. 说您投诉责任没有？ Você quer ver a foto que eu estava me sentindo no zero, né? Estabilizado, passageiro 2260. 3260, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. Obrigado, 2895. Estou aí em Salvador, muito boa tarde, azul. 9022, posso esperar o 90, pronto. 9022, boa tarde, não tem ponto de espera. Passa, azul 9022. Muito boa tarde, passageiro 2230, fui LS. Autorizado, 2230. Ainda 08, controle? 08, me escuta, por cima. Fui para o cheque rádio, confio como recebe o controle? 5. 4. Arima 02, a 022. Sam, czy wysadzę się na szczęście przed tak. Jeszcze za to pomyślą, no bo to jest za dwóch. Temos uma formação exatamente do que saiu em direção ao de Momo. Possibilidade de voar à direita na torre de código? 9022 autorizado, vai direto código. Voa direto código, agradece, azul 9022. Tem mais força do Papa Romeu, se era passando? O 2008, vem autorizado a descida 12.000 pés, altimetro 1907. Autorizado o sinal do IF X-Ray, pista 1 0 em forma estabilizada. 2.000 é forma estabilizada, com 2.008. Boa tarde, sem identificação, desse nível de voo 050 e a chegada bom, seu altímetro 1.017. 1-4-2, chame Recife, 1-2-5, decimal 4-5, nas negativas 1-2-5, decimal 8-5. 2-5-4-5-2-5-6-1-4-2, boa tarde. Complexo final do procedimento, ele é 78-1-8, decimal 95. Obrigado. Boa tarde, bom 2008, final. 2008, boa tarde, autorizado, pista no 0, tensor 130 graus, 032. 083, O 9022, continua subindo a nível de voo 150 e chame centro do Recife. Em 125 decimal 45, mais negativo no 26 decimal 85. Recife 245, negativo no 2685, azul 9021, obrigado pelo voo. Solo 51, libere a próxima direita, chame Solo 1, 2, 1, 2, 9. 9, chamando. Deixando 5 de colagem, autorizada, pista no 0, ventou na meia, 0 grau, 0, 8, 9. Agora 1, 0 grau, 0, 8, 9. Decolagem autorizada, chinê 63, 1, 5. MS-105 de Polo, 53, chama controle Salvador, 130, destino 8, bom voo. 0-8-6-3-5. 0-8-6-3-5, calma. 0-8-6-3-5, contato horário de colagem, situação voando para nível de voo 360. Onda 08, serviço está terminado, 1 minuto para a ponte, chame o controle, Aracaju em 1, 2, 0, 2, 9, 3, bom voo. Nos 3, 1, 3, a maneira de colar, pista 1, 0, 1, 1, 7, 0, grau, 0, 1, 2, 0. Eu não sei como utilizar o voz da Toledo. Da Toledo, sim. Eu não vou lá, me chamo de saber os meus pais autorizados no final do procedimento e ele é satisfeito que estão nos uniformes estabilizados. 2, 1, 6, autorizado ele é satisfeito, a 10 já está mais estabilizado, do 1, 0, 9, 7. Decolagem 5.000, chame controle Salvador, 120, do sinal 8, não vou. Controle 208, bom dia 2231. Boa tarde, passaria 2231 na Momo. Passaria 2231, boa tarde, Copacabana, colado, se vai vir a Momo para nível de voo 180. Momo 180, 2231. Aposta são 2 mil pés, agora eu vou direto Momo. Presente, direto Momo, 2231. Patrícia, boa tarde, sem identificação, deixa o nível de voo já 250, via chegada para mais de 1. Afirmativo. Controle, passaria 223 na escuta. Veja como recebe o controle. Agora 5x5. Sim, sim. Confirme como recebe o segundo equipamento. Está recebendo 5x5, segundo equipamento. Tente, grata. O 1097, completo o procedimento, chame torre 198, pista 995. 2295, 1097, bom dia. Chanel 6305, chame Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 123, decimal 8. 2305, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, não bom? 208, obrigado, bom trabalho. Olha, Salvador Azul 4065, passando 1.000 pés, boa tarde. 4065, sobe via Sanvo 1. Sobe via Sanvo 1, Azul 4065, solicita a curva à direita na proa de Leda. Após 2.000, obrigado, pode ir para Leda. Ok, após 2.000, Leda. Azul 4065, desvio à direita, evitar formação, proa 250. 250 por 15 milhas. 250, Azul 4065. Afirma. Seguindo o último 9. Viva direita, 209, 209. Sobre a direita, Azul 4065, traço de posição agora de uma hora, duas milhas, passando 0,6 em descida, tipo é um eco 190. Confirmo quantas milhas na proa 250? Já está retornando à esquerda na proa de Leda, senhoria, o Azul 4065. Sim, sim. Chanel 63, zona de colagem motorizada, puxando 0,21 mil, 0,07 mil. Zona colagem, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, cuidado. Olá, pessoal, Lima Mike Fox 1, passageiro 50, posição de 11 horas a 5 milhas, mantendo o número 510. Para Patrão, seu conselheiro. Na Oeste, Fox 7 pontual, helicóptero agora para por um céu André Queen, já passando 7.000 descidas, 700 pés descidas. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 321, cruza 2 e 3 já. Olha a televisão, completará a decolagem para Diabo 1. Tá bom, Ana 321. Qual é a nave que mudou para o controle? Utilizado a chegada via Bomé de ONU, desse mantém nível de voo 070, aguardo para guarda da equipada. Sistema 0, Ventura 1000, 0 grau, 072. Sistema 0, voo 2007. Você já parou para ingresso na Mofim? É, como aqui, está a próxima parente, o Leão mais forte atualizado para a Serra de Santa Luma, desce para quem está. E faz o cruzamento aí todo o centro. Tente então, deixa para 500 pés, o mais forte, reporte o fingendo. 500 4065, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 123 decimal 8. Centro Recife 2235, backup 1238, azul 4065. Autorizado o final do procedimento ele é satisfeito, isso não era em forma estabilizada. 2 062, estou autorizando a piscina 0, porque eu fico 0 graus, 062 de nós. Ele pouso na 104462. Eu não sei se eu tenho identificação. Guardando. 7, vamos direto ao coral. Pois não, passarei 2230, chame controle 1208, meu amor. Chama controle 208, boa, motiva, trabalha. Tá bom, Julião, mais forte. Max Fox, sequência livre. Controle Salvador, muito boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, boa tarde, contratarão a decolagem, sobre a via Arvo 1. Para nível de voo 180. Vai subir Armor 1 para o nível 180, passarei 2230. Do 4462 no solo, ao 13, chame o solo do Lunares. Zero. 288-360, hoje chamei a 321, obrigado, uma batalha. Palmas da tarde, que a gente vai contar com o radar para o 4.6, subindo somente para o relevo visual para o 1.35. Pelo senhor confirmado, passarei está livre da restrição do item 5 da saída da Goronha, senhorita? Passarei 2230 afirmativo. Gente, obrigado, livre da restrição 2230. Sanamia 326, estabilizado ILS. Sanamia 326, acabou de do procedimento, chame torre 1 na noite do sinal 95. 295, boa. Salvador, chamei a 326, boa tarde, final ILS 6376. 326, pouso autorizado, chamando 0, 1 70 graus, 629. Confirmando que está seca, senhor? Toda vez que eu não me cansei. Estamos entrando em contato com o centro de Recife. Olá, boa tarde, Vitor. Indo plano agora modificado, zona 8, na 7, suba para nível de voo 2, zona 0. Vitor Índio, chame restrição na 2, na decimal 8, 5, caso negativo na 2, 5, decimal 4, 5.